quem diria? Trajado de cinza, invade a favela da gente e fazem outras vítimas. Crime cabala, São Mateus, para. Policiais sobrevoam o bairro a todo momento, à espera de mais um indício que levem aos tais suspeitos. De helicóptero no rolê, sobrevoam a área. Curiosos moradores saem de suas casas, perplexos sobretudo. Eu acompanho atento, vai e vem dos policiais subindo e descendo. Fofoqueiros formulam as suas conclusões: seria homicídio ou furto, ou quem sabe os dois. Mais um crime que abala São Mateus, para. E o sistema analisa, escute homens, crânios, dispara. Acata as falhas que o sistema dá, ratata. E não é uma, é uma pá. Do lado leste, miseráveis ver o sol nascer, outros nem ver. Infelizmente à meia-noite vê a falecer. Polícia militar, hospital geral, morte cerebral. Do lado leste, HC com a sua ideologia. Antipolícia, antipolítica. Nossa malícia é pra atacar, se agarra. Quando é preciso, a justiça na quebrada é feita abalo. Convívio com a morte dia a dia, nunca para o mano morto. Mas infelizmente faleceu, e quem me garante que o próximo corpo caído no chão não é o meu? Sem testemunha, só com a omissão do fato. E o corpo é mais da gaveta gelada, para a alegria do Estado, que comemora com champanhe e exatidão. A cada corpo caído, achado sem identificação, arrebentado, rosto desfigurado. O estado é de decomposição avançado. É embaçado, mas o fato é registrado. As cinco partes encontradas que formavam o finado. Esquartejado, zoado e dispensado. No saco preto, pelo mau cheiro, foi caguetado. Na lei do gueto é assim, é sem toleração de sorte. Até polícia cola aqui e leva bote. É, contigo não pinte na cara do otário que paga de carteirada. E a camisa do Mão Branca vai ficando avermelhada. Eu disse é tenso, o pique é violento. Vai vendo. Cotidiano do gueto. Assimile e nunca esqueço. É dar ouvido ao mais velho e respeitar.